Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos os Críticos de Coisa Nenhuma. Aqui quem fala é Matheus Des. Aqui é o Thiago Sepúlveda. E esse... eu esqueci que tinha só nós dois. E... e esse é o nosso segundo CCN Drop. O que é o CCN Drops, Thiago Sepúlveda? O que é, Matheus? Explica aí, eu não sei. CCN Drops é uma merda. CCN Drops é um formato que a gente tá tentando fazer agora, né? Que é mais descompromissado e mais cagador de regra. Que a gente pega algum assunto, alguma coisa que esteja rolando e conversa, mas sem uma pauta pronta, não é isso? É, isso mesmo. Só pra ter uma discussão legal sobre um assunto aleatório, né? Que às vezes não dá pra desenvolver bastante, né? Mas a gente quer falar sobre. Então a gente tem uma conversa rápida, né? Fala sobre esse assunto e vira esse drops maravilhoso aí que vocês vão ver agora. É, e é isso aí. E o tema de hoje que a gente vai falar, a gente vai conversar sobre o renascimento da DC Comics, né? DC Universe Rebirth. Que é, como a própria DC explicou, né? Não é um reboot. É uma grande saga, né? É, pelo que parece. Mas ela retorna o que a DC era antes do início dos Novos 52. É o reboot, rebootação da desrebootação do reboot, né? Porque os Novos 52 foi um reboot, né? Sim. E aí que o Rebirth tá querendo agora desfazer o reboot dos Novos 52. É, não, na verdade teve antes, né? Porque teve o Novos 52, aí no meio dos Novos 52, um pouco mais pro final, teve aquele que foi uma cagada, eu não entendi. Porra, ah, sim, teve a convergência, né? Que a gente tá falando, porque eu não sei se a DC tentou emplacar com um reboot novo, né? Com um tipo de universo diferente, justamente pra vender mais quadrinho. Só sei que não deu certo, né? Começou mal. A gente até conversou um pouco sobre, né? Na época que tava lançando. Eu não lembro se você leu tudo, mas eu cheguei a ler a primeira. Primeiro volume, assim, do que eu lembro, porque foi uma parada tão ruim que tipo, acho que eu preferi fazer uma... excluir, assim, da minha memória. Deu um reboot na tua memória, né? Tipo isso. É, eu li a Convergência até o final. É uma saga pequenininha, na verdade. Ela só é grande, ela é maior porque tem aqueles tie-ins, né? Tipo, Convergência Super-Homem. Aí é um monte de Superman se enfrentando. Tem até o Superman do Entre a Foice e o Martelo. É super massa, velho, assim. O lance do Convergência era uma parada que eu achei até massa, mas que foi merda no final. Porque o Brainiac tinha viajado até o final do universo. E aí ele é muito doido, que dá a impressão de que ele percebeu que ele vive numa história em quadrinhos. E aí ele conseguiu contemplar, tipo, todos os universos, né, que existiam dentro do multiverso. E aí a Convergência era a desrebutação dos reboots da DC. Então o que que eles falavam? Ele falava que tinha sido desfeita Crise das Infinitas Terras, Zero Hora, Noite Mais Densa, né, Crise Infinita, essas porra tudo tinham sido desfeitos. Tanto que depois disso, aí veio a DCU, que era um negócio mais jovem ainda, que como se tivesse como ser mais jovem que 952, né? Eu sinceramente não entendo esse DCU. Eu também não entendi, então, foi muito assim, rápido. Assim, é um selo novo, mas ele ainda tá rolando ainda, né? Eu pensei que ele era só porque ele é publicado pela internet, né? Não tem tiragem física. Ah, é isso? Então? Mas eu não tenho certeza, porque agora tu tá falando aí que tem o lance do Convergência, então quadrinhos, né? A gente fica muito perdido com tudo, nunca dá pra acompanhar direito as coisas. A gente podia fazer um podcast depois, como ler DC Comics, né? Primeiro a gente tem que ter uma aula de como ler DC Comics, né? A gente tava sabendo, ia ter como gravar. Mas aí, pelo que eu entendi, tiveram os títulos novos que foram lançados nessa DCU, que teve aquele Guerra dos Robins, Robin, né? We Are Robin. E teve aquele título do Bizarro também. se não me engano, tinha uns outros lá. Ah, tanto que algumas coisas continuam sendo lançadas, né? Não sei porque que não deu renascimento ainda. Mas aí, depois do... Ah, no DCU, que foi o... Que começou aquela série Lois e Clark, né? Que era do Superman do pós-crise. Cara, não sei. Que era o Superman do uniforme preto e tal, que tinha voltado pro universo regular por causa da convergência. Samba do Crioulo Doido. E aí... E pelo jeito ele fica assim então, né? Porque ele entrou no rebuff agora. Hã? Esse Superman clássico aí, no caso, né? Ele deve ter voltado agora pro selo normal, o selo regular, por conta do sucesso desse então, não? Eu acho que sim. Porque esse Superman, que é o clássico, né? Que era casado com a Lois e tal, que teve filho, que tem o nome do pai dele, não sei o quê. Que ele tinha sido extinto, né? Tinha sumido por causa do 952, que era o Superman do Action Comics. Aí voltou agora por causa do DCU, e agora ele tá no selo mesmo do Superman, né? Porque o Superman, spoiler, se você não leu, foda-se, o Superman do 952 morreu. Bateu as botas. É. E aí também, pra quem tiver um pouco perdido, a Convergência, ele inclusive ele tem aqueles personagens que fizeram um pouco de polêmica, né? Quando anunciaram que era tipo o Batman com armadura de coelho e o Superman de calça jeans e camisa. Mas o Batman de coelho eu vou defender aqui, que foi o seguinte, na revista do Batman, o Bruce Wayne tinha morrido junto com o Coringa, num arco que eu acho muito foda, inclusive, que eu não lembro qual é o nome do arco agora, tinha sido o último arco antes da convergência, e aí, quando voltou da convergência, o Batman era com a armadura de coelho, inclusive não era o Bruce Wayne, o Batman era o Gordon, e aí como o Batman Bruce Wayne, né, tinha morrido, a cidade de Gotham City institucionalizou, né, o Batman, e aí criou até uma iniciativa que treinava garotos pra serem o Batman, não sei o que. E o primeiro desses caras tinha sido o Gordon, né? Tanto que o próprio Gordon e o próprio pessoal da cidade ridicularizavam, assim, essa armadura. Tipo, nossa, que merda, mano. É um coelho gigante, não sei o que. Só que o arco acabou muito ruim. É muito merda o final. Eu acho muito triste. Caraca, tu leu mesmo, hein? Não, beleza, então. E acho que agora a gente dá pra chegar onde a gente queria, né? Que não. Ou não? É, acho que a única coisa que a gente tem que comentar, a última coisa que a gente tem que comentar antes do Renascimento é a Guerra Darkseid, né? Ah, sim, verdade. Porque ela ainda foi nos Novos 52, né? Foi o que fechou, né, praticamente, as edições. É até engraçado, né? Porque a maioria das edições dos 952 terminaram no número 52, né? Pelo menos os mais importantes, tipo o quadrinho da Liga, o quadrinho do Superman, do Batman, Mulher Maravilha. E inclusive esse da Liga, ele termina com o final da guerra, né? E meio que já mostrando... assim, alguns personagens, tipo o Superman, tipo, ele tem aquela batalha no final, que ele leva uma surra e, tipo, vira meio que um deus, e aí tem o Batman que senta naquela cadeira lá de... Cadeira de Mobius, né? O Flash, que... Assim, todos eles encarnando como se fossem deuses, né? Durante a história. E pelo menos assim, o que eu notei é que essa história, esse arco, ele foi o último resquício de massa velhice dos dois, né? Sim. E a última jogada, a última cartada de... Bora fazer uma parada aqui muito louca, apostar bem alto, né? Com os personagens mais icônicos da DC. E vendo que dá. E aí que, tipo, o resultado disso, eu acho que não deve ter sentido muito efeito, porque acabou, deu no que deu, né? Apesar de que também a editora devia estar pensando nisso há muito tempo, sobre o rebuff. Mas a própria resposta do rebuff é basicamente parar com essas porra louquice, né? De usar os personagens só pra criar esse tipo de como é que eu posso dizer sem falar massa vez de novo? De maluquice, né? De molecagem. Não, então, e aí é o que tu falou, né? Os caras vão virando deuses porque a Guerra Darkseid é uma batalha entre o Darkseid e o Anti-Monitor, né? Que a gente descobre que o Anti-Monitor se chamava Mobius e que foi ele que criou a cadeira de Mobius, que é aquela cadeira que o Metron senta. Então tem toda uma viagem, assim, pelo canon da DC, né? O que é canon e o que não é. E aí os últimos resquícios... Mas mesmo que tenha tido o rebuff, tem algumas coisas que ainda vazam pro rebuff, né? Por exemplo, quando o Darkseid morreu, o Lex Luthor foi eleito regente de Apocalipse, né? E aí ele, depois da guerra, ele volta pra Terra, mas ele ainda tem as caixas maternas, né? Que é o que dá poder pra ele agir como Superman. Porque o Superman é o campeão, né? Porque o Lex Luthor é o Superman agora, né? Também. Ah, é sobre a Guerra Darkseid, né? O que mais a gente pode falar sobre ela? Além de ter sido uma puta guerra, né? Entre a Liga da Justiça e o Darkseid e o... Qual é o nome do cara? É uma bagunça fodida. Que é o Anti-Monitor, o Darkseid, a Liga da Justiça. Aí tem uma mina que é uma filha de uma Amazona, que é filha do Darkseid, que é não sei o quê. Que ela tem um bebê que é o Darkseid também, de novo. Que isso já tinha sido feito na HQ da Mulher Maravilha, né? Do Azor-El, que é muito melhor. E ainda tem o Sindicato do Crime, né? Ah, sim, é verdade. Que a Mulher Maravilha tá grávida, aquela porra toda. É, enfim, né? Acabou a Guerra Darkseid, já chega o quadrinho especial do Rebirth, né? Enquanto alguns ainda estão fechando, tá saindo a edição 52, dos 952, né? Já lança a número 0 do Rebirth, que conta a história do Wally, que ele tá correndo, né? Ele tá meio que coexistindo com a força de aceleração, meio que preso, né, na força de aceleração. E aí que o Wally, ele quer sair da força de aceleração, e para isso ele precisa que alguém, alguma pessoa, se lembre dele, né? E aí ele vai se encontrando com os amigos dele, o pessoal dos Novos Titãs, né? O próprio Bell e Barry Allen, a Iris, você fala com a Iris, né? Fala com a Linda, né? Que era a namorada dele. Isso, a Linda, na verdade, que era a namorada dele. E ninguém se lembra dele, né? E tipo, essa inclusive é uma parte muito boa do quadrinho, quem não leu, eu não vou estragar. Mas que é com isso, né, ele consegue fazer com que se lembrem dele, e ele volta a existir no... Ele consegue sair da força de aceleração. E aí, pelo fato dele sair da força de aceleração, meio que desrebuta tudo, né, volta pro início de tudo. Como esse foi um quadrinho zero... ainda não, eu acredito que ainda vai continuar essa história do próprio do Rebirth, né, do Renascimento, porque o que tem saído por agora, né, as outras edições, os solos, né, dos personagens, deve ser meio que stand-ins. Esse próprio quadrinho do Renascimento, a edição zero, deve continuar para contar revelar os mistérios, né? O que aconteceu, o que foi suficiente para desrebotar o reboot. E aí aqui entra também a parte que a gente está gravando agora nessa época aqui, em julho, e por enquanto não saiu nessas, né, essas próximas edições. Isso. Já fica até avisado aí que a gente não sabe o que acontece, e é parte do que a gente pode falar que também é palpite, né? Sim. Mas assim, pelo menos até essa parte, quando o Oli ele retorna, o quadrinho ele só lança umas dicas, né, do que pode ter acontecido, mas o que fica certo é que alguém roubou 5 anos... 10 anos. Foi isso? 10 anos? 10 anos de história da DC, né? Do universo DC. Porque eles tentam tirar a culpa do Flashpoint do Barry, né? Aí eles falam que alguma coisa fez o Barry ir lá salvar a mãe dele, causou o Flashpoint, e que roubou esses 10 anos de todos, né? Menos do... os únicos que não perdem esse tempo é o Superman que voltou, né? O Superman do pós-crise. E só, né? O Wally também, né? O Wally também é um personagem que continua já do quadrinho anterior aos 952. E teve com isso também, né? Que, como eu tinha dito, tem algumas pistas do que pode ter acontecido, ter provocado isso. Que já tem duas teorias rolando. De que quem roubou esse tempo dos personagens da DC é o responsável. Vai ser, no caso, o vilão da história, né? Do Renascimento. E as duas teorias, uma delas é de que seria o Dr. Manhattan, né? O que seria uma coisa muito ruim. Sim. Eu sei, pra que não seja isso. No Jeff Jones, Geoff Jones eu confio. Espero que ele não faça. Eu não confio, não. Tu não confia no Geoff Jones? Pô, tu tá ligado que Guerra Darkseid também é dele, né? Pô, mas não é tão ruim assim, não, velho. É porque eu acho que o bicho não sabe escrever final direito, velho. O final é sempre meio zoado. Convergência foi ele que escreveu também. Caramba. A outra teoria lá de quem pode ser, né, o responsável, ao Crona, que é um dos cientistas de Oa, né? É, eu acho, infelizmente, eu acredito mais na teoria de que foi o Dr. Manhattan mesmo. Porque tem uma coisa, no final do quadrinho do Rebirth, né, desse quadrinho zero, que ele é maior, tem algumas coisas que acontecem. A primeira é que o Batman encontra aquele Bottom do comediante, perto de onde estava a carta do pai dele, que é aquele botão do sorrisinho amarelo com a gotinha de sangue, né? O Batman encontra esse negócio e no final do quadrinho tem um quadro assim, de diálogo, não, daqueles recordatórios, né? Falando assim, ah, no final deu tudo certo, né? Uma coisa assim. E aí tem um quadro azul de recordatório também, que tá falando assim, não, Adrian, nada nunca tem um final, uma coisa assim. E Adrian é o nome do Dr. Ozymandias, né? Que é o vilão do Watchmen. E o quadro azul, pra mim, é a fala do Dr. Manhattan. Pra mim, essas são as três coisas que eu acho que vai levar esse negócio aí com o pessoal de Watchmen. E além disso também, né, tem o relógio do... Isso. Do Apocalipse, né? Voltando o tempo, né, no caso, voltando os minutos. O que mostra também que, no caso, eles estão recuperando o tempo. Ou que, na verdade, que é uma perda de tempo de quadrinhos, né? Ou que também é só mais uma dica de que realmente é a galera do Watchmen invadindo o universo da DC, né? Porra, vai ser muito merda se for isso. Pois é. E por que você acha que vai ser merda? É porque o Watchmen é muito diferente de Superman, por exemplo. Porque o Watchmen é uma obra fechada, né? Que tem 12 revistas e que não precisa ter nada além daquilo, sabe? Termina exatamente do jeito que tinha que terminar. Aí teve nego que ainda foi lá e criou aquela porra daquele antes de Watchmen, né? Mas que não chega a comprometer a história do Watchmen, né? Porque o Watchmen acaba. Mas se alguém chegar e disser assim, não, o Watchmen não acabou. O Dr. Manhattan saiu pra criar um novo universo. E esse universo é o 952. Porque tem aquele negócio, né, do Dr. Manhattan falar, ah, não, gostei da humanidade, não sei o que, um dia eu vou criar uma pra mim e tal. Não vai ter um fim, não vai ter tido um fim, o Watchmen, porque a vida dos caras continuou, né? E aí, não sei, velho, eu fico muito... Eu não gosto de que seja o Dr. Manhattan influenciando na história da DC, dos personagens da DC, porque simplesmente são coisas que não combinam, né? Sim. Igual você tava falando, o Superman interagindo com os personagens do Watchmen não, é uma parada que não tem nada a ver, né? A princípio, os dois mundos, né? É uma coisa que não, sei lá, fica... É tipo assim, o pessoal da DC tá criando um rebuff pra... Eu imagino que seja isso, né? Parar com a massa velhice. Que inclusive também é uma coisa que eu vou falar mais pra frente sobre os quadrinhos que já saíram, né? Mas aí inserir o Watchman nessa história, tirar ele do selo. Bom, se bem que eu acho que não foi publicado na Vertigo, né? Mas Vertigo. Foi? O Watchman foi Vertigo. Eu não sei se é porque eu tô olhando aqui a capinha da Abril, né? E a Abril não. Acho que ela não bota nenhum selo da DC, que em geral. É. Mas de qualquer forma, são coisas que não se encaixam, saca? Teria que ser uma história muito, muito, muito boa pra fazer algum tipo de sentido e pra quem sabe cair no gosto do público, né? O que é bem difícil de acontecer, mas bora ver, né? O que tem aí pela frente. E aí, essa primeira edição, que acho que a gente vai focar mais. A gente tá focando mais nela, né? Ela tem alguns mistérios, né? Tem alguns mistérios que rodeiam o Renascimento, né, da DC. O primeiro deles é que tem a volta do Ollie, né? Dizendo aí que tem esse bicho aí que a gente já comentou, que roubou, né, o tempo dele. Aí o segundo é que tem aquela informação agora de que existem três Coringas, né? Que não é só um Coringa sempre. São três Coringas que existem. E a terceira, que eu tô achando mais... E isso, esse lance do Coringa, inclusive, também é uma parada que veio da Guerra Darkseid, né? Porque quando o Batman senta na cadeira de Mobius, ele questiona, né, pra cadeira, qual é a identidade do Coringa. E aí a cadeira meio que revela uma informação assim pra ele, só que o quadrinho não mostra, né, o que foi. Meio que até, inclusive, só foca assim na cara do Batman, incrédulo, tipo, não é possível. Não é possível. E aí teve aí um pedaço do resultado que foi esse, né, que são três Coringas. E o mistério que eu acho que tá sendo mais explorado agora, que tá sendo muito explorado no Action Comics, que é esse lance do Superman... Pré-952 voltou, o Superman do 952 morreu, e aí, mesmo assim, existe um Clark Kent, né? Que não é o Superman. Ah, sim, isso daí, Matheus, é uma coisa que eu ia até falar, que eu falei agora há pouco, né? Que eu ia dizer mais pra frente, que é essa parada do Massa Vaice. Que eu acho que tá rolando alguma coisa nesse país, nessas outras histórias, que. Assim, que é meio que pra causar uma impressão, então uma estranheza mesmo no leitor, que mais pra frente vai fazer algum tipo de sentido na história do próprio Rebirth. Porque, eu não sei se tu leu os outros quadrinhos, né? Tipo, a número 2 do Flash que teve agora, rolou uma parada que eu achei absurdíssima, assim. Que eu foi achei a muito... chuva de trovões, né? Chuva de trovões e que transformou Star City todo em todo mundo agora tem super velocidade. E isso é uma parada que eu tenho certeza que não vão dar um jeito de voltar com isso. Não, né? Vai de... ter consequência, né? Não vai ter consequência, isso. Mas aí que eu imagino que eles vão ligar essas maluquices todas que estão acontecendo. Tipo, o lance dos três Coringas, a chuva de relâmpago do Flash, o Clark Kent, né? Que é só Clark Kent mesmo, que é... Só o jornalista do Planeta Diário. É, assim, tem muita coisa acontecendo. Tudo bem que é quadrinho, que geralmente quadrinho é só isso, né? Só coisa maluca acontecendo o tempo todo. Mas são as paradas que você vê que eles não vão continuar e que são mistérios que, se tocar pra frente, né? Se virar canon, eu acho que já fode já o Renascimento. Já é coisa de você largar o quadrinho e parar de ler. É, eu acho que isso aí é o tipo de coisa que vai ser resolvido só no final, assim. Eu espero, né? Eu espero que não seja só fogo de palha, assim, pra chamar a atenção do pessoal. Tipo esse lance do Clark Kent. Isso aí, eu espero que seja resolvido só muito mais pra frente. Mas aí, Thiago, a gente já pode falar rapidinho, porque eu acho que a gente acabou estendendo muito mais do que eu imaginei que estender, sobre as revistas, né, que estão saindo do que já saiu do Rebirth, né? O que que tu tá lendo, o que tu tá gostando mais aí do que já saiu? Pois é, né, igual eu tava te falando, eu tô lendo tudo menos Aquaman. Não é nada pessoal, mas é só isso que eu tô lendo mesmo. E eu particularmente, eu tô gostando bastante, igual também a gente conversou antes, dos quadrinhos do Superman, tanto o quadrinho, só o Superman mesmo, quanto a Action Comics. Outra que eu tava gostando também, que é o Arqueiro Verde, que eu acho que começou bem, mas já tá começando a virar o samba de crioulo doido, que é muita coisa acontecendo rápido e ao invés deles aproveitarem para desenvolver, né, os acontecimentos, que são até interessantes dentro da história, eles simplesmente vão jogando coisas em cima de coisas e nada tem consequência, nada tem... Nada acontece feijoada. E o outro que eu tô gostando também é o Lanternas Verdes, né, que tá meio que rolando uma dinâmica meio de tiras, né, aquela parada meio duro de matar. Sim, de policial bom, policial ruim, né. Além disso, também, tipo, uma lanterna porto-riquenha, né, e uma lanterna que é muçulmano. E aí os dois, mesmo cada um tendo um anel, os dois compartilham a mesma lanterna, né, pra recarregar. Isso também é legal. É muito legal. Que postação deles, né. Outra também que tá legal também, que é da Mulher Maravilha, mas que parece que eles deram uma parada porque começou a contar a história do ano 1 dela, né, por conta da comemoração de 75 anos da Mulher Maravilha, e aí depois deve voltar com o que já tava contando, sendo escrito, do Renascimento, que teve até, inclusive, a primeira edição que foi boa pra caramba, né, que é tipo aquela parada toda meio pouco subjetiva e tal, dela usando o laço da verdade nela mesma pra descobrir. Nossa, qual é o... muito doido, velho. Cara, é muito foda, né, pra descobrir qual é o verdadeiro, a história de origem dela, né, Porque nos 952 foi contada uma e já tinha outra antes disso. E aí que essa também tá legal. Só que eles já deram uma pausa, né? É. Por conta do que a gente tinha dito antes. Eu acho que é isso, cara. As outras, tipo, eu não sei se tu vai querer comentar agora também o que que tu tá gostando, o que ia falar, começar a falar mal, né? Então, cara, eu achei legal a primeira do Batman. Sim, é porque tem as Renascimento, né? Que são tipo histórias separadas. E aí tem as... Não sei. Estão seguindo a numeração já, né? Isso, e tem tipo... as da numeração. Que algumas acompanharam, né, o que aconteceu no Renascimento, a história do Renascimento, e outras não. Tipo a do Batman, né? Do Batman do Renascimento foi uma história aleatória lá com o Homem-Calendário, que eu achei um conceito muito foda. E depois começou uma outra história já, né, na regular, que foi encontrando dois novos heróis em Gotham, né? Que é o Gotham e a Gotham Girl, que é um nome muito merda, né? Muito, dois nomes. Mas eu gostei da história do Batman, tô acompanhando. O que eu gostei também foi essas aí que você falou, né, do Superman e do Action Comics. Action Comics pra mim é a melhor até agora. Action Comics pra mim é a minha favorita. Tô otimista também com essa da Mulher Maravilha. Tô esperando que role alguma coisa legal. Essa dos Lanternas, eu fiquei com um pouco preguiça, porque eu acho que esses arcos, quando são muito grandes assim, sabe? Tipo, nossa, a Torre Vermelha vai controlar a Terra, vai destruir tudo. Eu acho muito, muito grande, muito over, assim, aí eu não sei. E tô ansioso pra rolar logo a HQ dos Titãs, que vai ser muito doido. E eu acho que é a que mais vai se aproximar, né? De procurar resolver esses mistérios aí do... Sim, sim. Pior, ela é do... Pelo menos o que tava aparecendo é do Flash, né? Isso. Mas pelo que não... Eles já deixaram de lado um pouco essa... A busca do Flash pelo... Pra resolver o mistério. Mas, assim, o que tu tava falando do Superman... Tu tá curtindo só a Action Comics mesmo? Você não... Não. Eu tô curtindo mais a Action Comics porque ela tá mais intensa, né? A outra eu tô achando o filho dele muito bundão. Eu acho o filho dele chato, do mesmo jeito que eu achava o Damian chato, né? O filho do Batman. Mas eu acho que ele já tá muito melhor, o Damian, por exemplo. Caramba, sério mesmo. Eu tô gostando desse lance do filho do Superman. É porque ele é muito bundão, porque... o filho dele, eu acho. Ah, ele é filho do Clark, né, cara? Ele fez coteirão e tal, igual. Se o Damian era mal encarado, o filho do Clark vai ser bonzinho, aquela coisa. Isso eu tô otimista. Eu tô gostando porque tá rolando uma interação bem interessante de pai e filho e tal. É, e eu tô achando isso legal, saca? Ver o Clark, como ele... O que pode, né, acontecer, né? Tipo, dele educar o filho dele e tal, né? Dele ensinar ele a ser responsável com os poderes dele. Acho que isso pode ser muito interessante. Tanto que esse primeiro arco do Superman chama Filho do Superman, né? Tá focando isso, mais no filho dele do que nele mesmo. E ela, inclusive, terminou agora esse arco, né? A terceira, segunda parte, eu acho. Já fechou. Não dá pra saber, né, se vai continuar essa interação dos dois, né? Eu espero que sim, porque tá bem legal. Tomara. E tá me dando otimismo porque vai ter uma revista que vai ser dos dois, né? O filho do Batman com o filho do Super-Homem. Que é o isso, Super é verdade. Isso vai ser legal, né? Pelo menos é meio curioso. Pois é, a parte ruim que eu ia falar, que foi o que já saiu essas semanas, né? Que foi o do o Asa Noturna. Eu não achei muito, muito assim... É meio bizarro, né? Tipo, ele só conta um pouco sobre... É um flashback, ele voltando, né? Isso, ele voltando a ser o Asa, né? É, talvez quando sair a numerada fique legal. O quadrinho do Lanterna, né? Do Hal Jordan e os Lanternas Verdes. Eu acho que vai ser um pouco disso que você tava falando agora há pouco, sobre começar uma saga gigantesca, né? Espalhafatosa, né? Isso. Eu não sei o que aconteceu antes pra acontecer o que aconteceu lá no quadrinho, né? Tipo, dele criar um anel pra ele mesmo e tal. Eu não encaixou muito bem no que tinha acontecido nos Lanternas Verdes, né? Que era ele, inclusive, tirando uma lanterna dele, né? Deixando ele só com uma, pra eles se virarem. E outras coisas que vão sair, que eu já acho que vai ser meio bizarrão, que é tipo o quadrinho da Harley Quinn. Isso aí acho que é caça-níquel só por causa do filme. Por conta do filme, pois é. E o próprio quadrinho também do Esquadrão Suicida, que vai ter o Jim Lee desenhando, né? Eu não tô botando muita fé nesses dois, mas vai ter o Deathstroke, que eu acho que vai ser massa. Vai ter também um quadrinho da Trindade, que... Esse vai ser... Acho interessante. Sim, esse daí vai ser... E um que eu tô muito curioso pra ver, que tem muita cara de que vai dar merda, né? Mas eu vou ler. É o Lois Lane Superwoman, né? Puta, esse aí eu vou passar a lama. Eu quero ver o que é que diabo a Lois Lane vai fazer pra... Ela deve usar aquela roupa, né, que o Clark fez pra ela uma vez. Mas eu tô muito curioso, velho. Principalmente por conta do Action Comics, né? Eu imagino que ela deve entrar naquela porrada com o Apocalipse. Ih, caralho. Cara, eu tô torcendo muito pra ser isso, porque vai ser muito louco ela, tipo, botar a roupa e chegar lá dando um murrão no Apocalipse. Pô, se for isso, vai ser muito massa. Aí, o quadrinho que já tá ótimo vai ficar melhor ainda. Porque ela tá mó aflita, né? Tipo, porra, o bicho vai morrer de novo, velho. Tal, porque a gente esqueceu de falar, né? Mas o Action Comics já começou com aparecendo também o Apocalipse, né? É, pois é. Dando surra no Lex Luthor, né? Mostrando pra ele que, né? Tipo, como o próprio Clark fala, né? Tira esse símbolo do peito que é o símbolo. Inclusive, eu tô olhando aqui também que vai ter um quadrinho do Hellblazer. Ah, não sei. O selo do Renascimento. Isso é o passo. Passar. Eu também acho. Vou dar uma chance, mas já com dois pés atrás. E eu acho que é isso, cara. Que dá é pra falar isso, por enquanto. Tem que... Como é que é aquele... Tem que ver? Não dá pra saber ainda o que vem por aí. Esqueci o resto. O meme do cachorro. Mas é isso, né? Então, essas foram... Com esse espírito de otimismo, né? E molecagem que a gente encerra aí. Quer falar mais alguma coisa? Preacher tá bom, mas tá ruim. Acho que tem que gravar um só sobre Preacher, né? Que vai ser tanto palavrão que vai ser assim. Eu escutei isso mesmo. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Quer falar mais alguma coisa? Não, não. Só que eu acho que a gente deixou de falar um pouco sobre o que é o Rebuff, né? Que ele é... Que até aquela frase de efeito, né? Que repetiram muito. Que é trazer de volta a esperança, o amor pro universo DC, né? Que é uma coisa que se perdeu nos 952. É uma coisa que. Isso, todo mundo é mancarado, todo mundo é. Foi muito voltado pra público novo, né? Tipo, eles quiseram trazer pessoas novas, novos leitores, criando as histórias mais dark, aquela coisa mais pesada, né? E aí que, pelo que disseram, pelo menos, o Rebuff foi escutando, criaram um Rebuff escutando os leitores e que eles querem, né, trazer de volta todo o legado do universo do filme. E essa é a palavra-chave, né? Legado. Porque... Legado. É isso aí. Nossa, tanto que essa parte é tão bonita, velho, naquela HQ do Rebuff. Mas enfim, então é isso? É isso. Então, esse foi mais um... Drops, CCN Drops, ou é Drops CCN, eu não lembro qual dos dois é, vou dizer que esse foi mais um CCN Drops, trazendo aí de volta a paz, o amor e o legado, uma tretinha de cada vez. Ficou mesmo a frase do... Sempre vou falar isso no final agora. Fica por aí mesmo, então, espero que mais pessoas comecem a ler, né, os quadrinhos da DC, aproveitar que voltou a numeração do início. Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, comenta aí, né, se você gostou, curte, se você não gostou, comenta. Quais quadrinhos você tá lendo, quais quadrinhos que você tá ansioso pra ler, quais você tá gostando, quais não tá gostando. Se você acha que... Se você prefere a Marvel, que eu acho meio provável, porque a Marvel não tem clássicos, compartilha com seus amigos aí, curte a gente lá no facebook.com/portalCCN e no Twitter com o @CCNcast. Tchau. Tchau. Então, tchau. Eu esqueci de dar tchau dessa vez, né? Falou, então, até a próxima. Até, eu fui obrigado a dar tchau hoje, porque só tem duas pessoas, né? Então, é melhor não deixar só o Matheus no vácuo.